da quina, enquadrou, fez refém. Se com dinheiro o mundo é louco, prefere o mal do que o bem. Se pega fechado com os mano na boca do cano, eu escuto estralo. Que culpa tenho eu, essas periga do DF, dança creu, sou no tal. É viaja nos embalo, quer carona, quer carimbo, pro drive-in tá afim. Diz que no canudinho, caralho, é. Tenho eu, se o Mengão é campeão e o Vascão na segunda divisão, se fudeu. Se a justiça do Brasil, os ladrão corrompeu. Se as periga de menor, trocou escola pelo pó. Pra curtir meu sono breu, azeitona de aço faz arregaço de seu ser. De carabina nas esquinas, praticante de chacina, louco com os olhos vermelhos. Brasil é tipo assim, melhor a mãe do outro chorando que a minha chora por mim. Chora por mim. Na latinha no trenô, Distrito Federal, capital do sem vergonha. Tem pagode, birinate, pó, cerveja e maconha. De domingo a domingo as piriguete me convida. Os cara preta, não fala preta e rebola no som gringo. Perdição lá no Flamengo, GTI no estrutural. Os pardal nem me viu, é, das mansão pra cá. Esquema no celular, mas tá na cola o civil. Culpa nós tem, se ocasião faz o ladrão. Tamo de olho nas mansão pra fazer a divisão do ouro e do cifrão e das Mercedes Benz. 1.100 sem refém, e um ladrão na garupa de capacete, toca e lupa. Empresário passa grana e aposentado, me desculpa, tudo nosso então rachou. Sexta-feira capital, na moral, demorou. Engatilhou já era, aí já era mal. Engatilhou já era, aí já era mal. Engatilhou já era. Que os moleques comunicam através das pipas no céu. Cinema de 3D, pro CV aqui ao vivo. Arte da guerra pra tirar matar. Que os moleques tem motivo. Cabuloso, criativo, atirar no distintivo. Só tem neguinho na quebra, louco e chapado de pedra. Tudo atrás dos reais. Já era mais um rapaz, eu sou cabuloso aqui da quebra. Engatilha, segue a trilha e um barulho assim faz. Faz de bermuda e sem camisa, dá perdido na polícia. As novinhas tem malícia, esqueceu de rezar. Missa pra deixar embaçado do meu carro os para-brisa. As periga que tem fogo de início de namoro e dá no couro o dia inteiro. Trinca as taças, sai fumaça e dá trabalho pros bombeiros. O tempo inteiro é curtição, viu um suave, bate os graus com Rod Star e um par. É de bicho papão, domingão com os irmão. Tem estádio lotado, tudo junto na função. Os correrios, parceria pra torcer nos cerejões. Vida louca, só família, isso aqui, ó, ó. Bandoleiro de Brasília. Engatilhou já era, aí já era mal. Engatilhou já era, aí já era mal.